despertar meus sentidos, me acordar pra vida, de volta pro meu coração. Outra vez, por amor, eu me vejo despido, me livrei da saudade. Seu amor é bem-vindo. Quando eu andava madrugadas por aí, levando a noite sobre mim, brigando pra te esquecer. Quando eu não tinha mais motivos pra sorrir, nenhum lugar pra onde ir, você brilhou. Seu amor é bem-vindo. Viver.